Cuba para o nível 360, após 2000 autorizado direto Leda. Maravilha, Leda. Alfa Romeo Serra Tango Delta autorizado direto Vitória. Bom dia, Azul 2780, estabilizar na X-Ray. 2780, continua a aproximação, já baixou e travou? Baixou e travou, senhor. Pouso autorizado, sistema 0, vento 140 graus, 1-1 nós. Livre pouso, cabeceira no 0, Azul 2780, graças. Estabilizada, X-Ray, 3859. A 3859 completa o sinal de minha torre, 1895. 1895, bom dia, 3859. Guardião 07, prossiga. Guardião 07, já está pronto para decolagem? Deixar de iniciar, dar presente imediato que usar final 10 sem interferir com este decolagem da 17? Então, inicia de imediato, se forma uma aeronave para final da 1-0 a 1 milha do externo, inicia com proa sul, sem interferir com a 1-7. Tem aeronave para decolagem da pista 1-7. Sim, está partindo na escuta? Would you please repeat Ocean Air 6312? It's ready for taxi. People on board, take one. Think you're 3 hours and 30 minutes. Our alternative, Maceió. Roger. I could comprehend persons on board. Please repeat. People on board. Say again, so you could comprehend the next time. People on board is 81. 81. Roger. Clear taxi, hold point to runway 10 via India. There, call tower 118.95 and altimeter setting 1020. Taxi via India 118.95 Azul 2780, Alfa Kilo Pat 3, fica atento ao balizador. Alfa Kilo Pat 3, 2780. A 3 milhas da cabeceira na vela. Guardião 07, dá presente no controle em 1208. 1208. Circular visual? Afirmativo, tá visual, 385 graus. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 11 nós. Pouso autorizado 1-0, tá 385 graus. Tá 3663, tá visual com o tráfego da Companhia Nacional da 1-0? Afirma para 3663. Após o pouso do mesmo alinhar e manter a capiteira no zero. O esposo alinha e mantém a capiteira no zero, TAM 3663. TAM 3304, obrigado. Vazão 07, mantém as condições visuais, é ajustando 019, reporte visual com local de pouso. Canal 019, reportará visual, 7. Aqui, decolagem autorizada, pista 17, o vento 180 graus, 11 nós. Solo 3259? Luiz, 1-1, o solo. Fala aí, Zona 9. Ted, ciente, Juliette, estamos do Lua, ingresso à esquerda, pista, reporte, cabeceira 17, alinhado pronto. Lima Papaquilo decolou de 9, controle 208, boa viagem. 208, obrigado. Papatango, Lima Papaquilo, contato radar na decolagem, suba e mantenha nível de voo 280, sem restrições, via saída Momo. Terra Tango Delta, controle. Tango Delta, chame Centro Recife, frequência 1-2-5-3-9. Informa o tráfego já na vertical do aeródromo, cruzando para o setor norte, acima de 2 mil pés, sem interferir na decolagem, e o decolar dá 1-0, vento 1-7-0 graus com 9 nós. Iniciando o TAM 3663. Bravo Tower, good morning, Ocean 63, land through, hold charge 1-0, ready. Chinese 6312, line up and wait, runway 1-0. Line up and wait, 3-1-2. Avião 07 em frequência livre para auto-coordenação, chame controle de regresso. Frequência do centro Recife, 1-2-5-1, caso negativo, sente em 1-3-3-25. 663, decolado aos 1-9, controle 1-2-0-8, bom voo. 3-0-8, boa, TAM 3663. Controle, TAM 3663. 3663, bom dia, contato radar, subir, mantenha nível de voo 340 via Dael. 340 via Dael, TAM 3663. Decolado aos 1-9, controle 1-2-0-8, com voo. Silêncio, Terra Graça. Controle, bom dia, Juliette, Tango Zulu. Patão Juliette, Tango Zulu, bom dia, contato radar. Mantenha 1 mil pés, Cordeira Xerra, reporte farol da barra. 1 mil pés, reportarei farol da barra. 7 Tango Zulu, qual o local do sobrevoo? Valência, TGL. 7 Tango Zulu. Tá ficando a dirigir à esquerda, o TAN 3663 vai estar por lançar. TAN 3663, está autorizado os desvios necessários, reporte para o controle de alternativa. Passará. Thank you, over TAN 3664. Salvador Control Ocean 6312, passing 2000 feet, climb 350. SNS 6312, good morning. Radio contact on departure. Climbing and maintain for level 350 via Buca. Buca departure. Via Buca departure, climb 350, Ocean 6312, thank you. Batão de direção Zulu, quando possível, sua chamada de pouso em Salvador? De lá, 50 minutos. Gente, hora certa, 1221, chamado de pouso em Salvador, 1310, confere? Afirmo. Ocean 6312. Ocean 6312, request Aracaju intersection. I maintain departure, Ocean 6312. Roger, 6312. Ocean 3663 tem condições de voar Leda na presente. Autorizado Leda, Ocean 3663. Tá 2733, bom dia, senhor, identificação. Espera 2733. Foi contato radar agora passando Conde, a 68 milhas nordeste de Salvador. Mantenha nível de voo 080, voo Bonf, para chegada Bonf, reporte mundial de descida. Leonardo modulou para o controle por Sierra 2733. Sierra 2733, desça e mantenha nível de voo 050. Voando Bonf para a chegada Bonf ao ajuste de altímetro em Salvador 1020. Travesse, farol da Barra, Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, não há tráfego conhecido do controle no setor a reportar, tem serviço radar encerrado e frequência livre para auto-coordenação, chame o controle e regresso. Tango Zulu. Salvador, bom dia, Oceané 6311. Oceané 6311, aguarde um minuto, cópia preparada da Leda Morte para parar a Serra Brava do fundo. Dael Leda Morte. Azul 2770, número 2 para cópia, prepara a saída Coral para Serra Brava para passear. Saída Coral para Serra Brava para passear. Observador approach. Patango Lima, Papaquilo, chame agora o Centro Recife na 26, decimal 8. 4, 5. Controle Salvador, aguardando a 7. Padrão 07, prossiga. Colô Jorgina com 06 a bordo, entre a sua ponta no pátio militar da base aérea, já coordenado. Suba, linha do litoral, tentando a pouso no pátio militar. Vazão 07, mantenha-se em condições visuais 500 pés via litoral sul de Salvador. Reporte através de Tituaçu. Entre, chamada através de Tituaçu. N6312, Salvador. Go ahead, 6312. N6312, call now Recife Center. 126.85, if unable, 125.45. 126.85, Alternative 12545, Ocean 6310, thank you, good day. Papa Paquilo, controle. Papa Tango Lima, Papa Kilo, controle de Salvador. Então, Papa Kilo, transmissão às cegas, chame agora Centro Recife no 2685, alterno 12545. Pronto, cópia. Firmo, pronto, cópia, 6319. Ocean 6319, autorizado o senhor Bravo Golfo Romeo, via Otorzulu 90, Piraí, restante conforme. Nível 360, saída Dael, Leda, Motiva. Decola pista 90, curva direita. Código 5464, controle no 208. Foi Pelô. Em Pelô intercepta a Star Bonfim. Ativou na 020. O transponder 5464 e o controle 1208. Oxené 6311. Correto, chama pronto, pushback acionamento, porta 102. Vamos lá, 6309, obrigado. 107 agora com a torre 198, decimal 95. 1198 Salvador, Guardião 07. 2770, pronto, 4. Azul 2770, Azul 2770, autorizado Serra Bravo para Sierra, via Golfo 677, Raíro, restante conforme. Nível 160. Saída coral, decola da pista 90 com curva direita. Código 5466 e controle 1208. Filha, o Guardião 07, entendi que está autorizado o cruzamento da direto pátio militar? Afirma direto pátio militar, reporte a uma milha. 7. Nível 1160, decola da 10, curva direita. 466 transponder, 1208 com controle da rua 2770. Correto, chama pronto. O Pátio 3, azul 2770. Chama pronto, curta esperança. Paulo Salvador, Guiana, azul 2714, que está mais 160, barreira. Azul 2714, autorizado Serra Novembro é Bravo Romeu, via, rota do plano de voo, nível 120, saída Momo após Batap, decola pista 10 com curva esquerda, código 5462, controle 1208. Autorizado Serra Novembro é Bravo Romeu, barreira, rota conforme, autorizado nível 120 inicialmente. Escola da 10 com curva esquerda, 5462 retorna, 1208, controle Salvador, azul 2714. Azul 2714, correto, confirmando o nível autorizado é 160, mude para 160. 160 identificado, azul 2714. A visual com campo está uma milha, se autorizado vai direto para Taxiway. Seguinte direto para o pátio militar, vento 160 graus com 99, altímetro no 020, reparte solo controlado. Cortará controlado, 7, grato aí pelo apoio. Rádio Ano Solo 38, frequência livre. Aéreo 2733, desce, mantenha 3 mil pés, mantenha 3 mil. Aéreo de Simbra, curso aéreo 2733. Aéreo 2733, desce, mantenha 3 mil pés, mantenha a transmissão, 40, tem como limite magnética de São Paulo. 090. Pela magnética 090, posto aéreo 2733, autorizado 3 mil pés. 2733, em caso de falha de comunicações, alça para seu limite, está autorizado com garantia. Para final do procedimento, ILS é que seja. Salvador, 648, bom dia, acione identificação via chegada Mares, esse mantém a nível de voo 050, altímetro em Salvador no 020. Aéreo 2733, curva esquerda, proa 230, falha de comunicações também. Era 2733, copiou? Controle, qual o limite dessa nova autorização? Quem modulou para o controle? 2733. 2733, o limite permanece e também a falha de comunicação. Prato, 2733. Era 2733, qual a máxima velocidade que consegue entregar? Apresente velocidade agora, em reserva. Autorizado, Serra Bravo, Charlie Tango, via peso no 21, Utgui, restante conforme, nível 340. Saída Arbor, após rua, posição Elefa. Decola pista no zero com curva direita, código 5444, controle 120, decimal 80. Correto, chama pronto por pátio, confirmando o pátio principal, portão 1. Para 64-648, redução de velocidade para 2509. 2733, deixe e mantenha 2000 pés, aguardando o último vetor para interceptar o localizador. No 621, redução 2509. Confirme, papapá, Mike Juliette Romeu. Gente, aguarda só um minuto. Senar 6250, bom dia, senhora, identificação via chegada a Mari, vê se mantenha nível de voo 060, altímetro em Salvador, no 019. Número 621, redução 2309, número 3 para pouso. 2309. Aérea 2733, curva esquerda, proa 225, ainda aguardando vetores para o localizador. Estamos no Lu, prossiga. Estamos no Lu, ainda negativo contato radar, mantenha-se em condições visuais no 1500 pés via corredores. Reporte através de Paripe para ingresso corredor Interlagos. Estamos no altímetro em Salvador, no 019. Salvador operando visual sem chuva no momento. Boa na 648 dessa via, até 3 mil pés, ajuste 1099. Via, 3 mil pés, 1099, boa na 648. Senar 6250, reautorizado, nível de voo 050. Gente, autorizado, chama para o cruzamento. Papa Serra, pronto, cópia. Eco Papa Serra, autorizado Serra November, Vitor Bravo, via rota do plano de voo, nível 060. Saída, Coral, decolando da 17 com curva direita. Código 5454, controle 1208. Confirmando, mude o código para 0133, controle 1208. Era 2733, curva esquerda para 210, limite ao localizador. Esquerda 210, limite ao ótimo. 133, Eco Papa Serra, saída Coral da 17 com curva direita. Confirme POB, por gentileza, Eco Papa Serra. 7, livre acionar. Chama a torre, 118 decimal 95, o ajuste 10019, Eco Papa Serra. Nível de voo 070, altímetro em Salvador, 1019. Para o 070, já está na flor de Mari, chegada Mari, Cotélia, 0. Altímetro 1019, livre taxi, chama para ingresso. Série 2733, curva esquerda para o 1195, agora sim aguardando o último vetor para interceptar o localizador. Esquerda 195, Rosaéria 2733. Mais chilete no meu, estamos checando o seu plano junto à sala IS. Aguarde só um instante. Sério, gol no 648. Caso necessite mais alguma redução, quanto ele importa. Além da redução da velocidade, 220 nós em etapa? Tá livre. Obrigado. Sério 2733 para o localizador, curva esquerda para o A120, em forma estabilizada. Esquerda 120, reportará para o 0733. Confirme a aeronave que sobremodulou com voo 2065. 2714, parte 3, para posicionamento. 2714, parte 3, livre, chame o táxi. Para. Gente, Bravo Delta, autorizado prosseguir até o pátio 3. Primeiras posições do pátio 3. Que atento a aeronave da Azul, efetuando pushback no, na posição 4, Lima. Azul 2770, solicito pushback pela aeronave. Está sendo a aeronave acompanha esse teclado mesmo. Confirme. Azul 2770, solicito pushback pela aeronave. 2770, número 2 no setor. Aguarde. Muito obrigado. Bom, no 648, será necessário que inicie a redução? Vai seguir um tráfego de menor performance na final, está agora com 100 de ground. Está agora uma milha para Simbra, um Charlie 208 da Força Aérea. Maravilha, ele está no redução, vamos no 648. 648, autorizado ILS X-ray, informa estabilizado. Simbra X-ray, reporte estabilizado, vamos no 648. Papa Serra, altímetro 1019, livre taxi, chama para ingresso. Me sobrevoa no Shopping Bela Vista. Gente, autorizado o voo local, Serra Novembro, Serra Novembro, Serra Novembro, Serra Novembro. Sobrevoa o Shopping Bela Vista. Decola da Enrimar com proa Whisky. O transponder 0116, Hotel Romeu Gufo. Hotel Romeo Golf, fracionamento e decolagem, chame torre. Em 118.95, ajuste 1099. Meu gol, prossiga. Cliente, livre acionamento, chama para decolagem. Pronto, cópia. Bono 648, afirmativo, informa estabilizado. Informa estabilizado, Bono 648. Bono 621, vetor radar para sequenciamento, mantenha presente o limite ou localizador. Mantenha presente o limite localizador, Bono 621. Na quarta parte, Serra Charlie November, bom dia, sem identificação, via chegada a Mari, desse mantenha nível de voo 080. Jet Romeo, por gentileza, quantos minutos ficou aguardando o cópia? Só pra gente poder lançar aqui no nosso livro. A cópia é 2 minutos, 2 minutos após o aeroporto. Gente, Mike Jet Romeo, transfere agora a torre no noite decimal 95. Para o Cássio 3859, estamos com 135 a bordo, 430 Guarulhos. Assuma a navegação na Proa de Duna, 1 ou 4 milhas oeste de Salvador, em descida para 3 mil pés inicialmente, voo no 621. De Proa de Duna, descendo 3 mil, no 621. Então vai encontrar um voo aproximado de 2 horas e 40, 2 horas e 40, mais de 10 minutos. Completa agora com a torre 118.95. 2.95, obrigado, boa. 8.95. 118.95, obrigado. Da nave à frente, enquanto espera 3.95 azul, 2.79. 2.70 para o pushback, senhoramento. Confirme. Azul 2770, solicita o pushback de saneamento. Confiante, 2770, livre, chame táxi. Chama na fala táxi, 2770. Voo 2065, ponto cópia. 4.500 pés em descida para 3.000. Agente, porém não avista. A 250, desça até 3.000 pés, reduza para 1.909. A 21 desça para 2 mil pés, autorizado o sinal ILS que sai da pista 1-0, informe estabilizado. A 21, 2 mil, reportará estabilizado. Viajero para São Paulo, com transporte de ponto, desceu dentro, que aí após uma boa descida, saindo da ponte para 5-5-1-1, número 5 de sinal, mudou para o voo, 2-0-6. 2065, controle 120 decimal 8. 5-5-1-1, gol 2065. Obrigado. Chame pronto, portão 09, gol 2065. Então, meu Golf tem condições de curvar à direita? Mantenha sem condições visuais à direita para o 280. Sem condições. Da mesma aeronave na final, sem interferência com a 1-0. A gente mantenha paralelo ao eixo de aproximação da pista 1-0, o Hotel Romeo Golf, para evitar. Vai, manter paralelo, Hotel Romeo Golf. 001, afirmativo, voo SAP para a chegada Mari. Está autorizado a descida até o nível de voo 050. Controle gol 1630, bom dia. Gol 1621, apenas para informação, o helicóptero à sua esquerda, 11 horas e 4 milhas, mantendo 510, não interfere com a sua aproximação. controle de Eco Papa Serra, no perfil da Coral, decolado da Onda 7. Eco Papa Serra, contato radar, você mantém a nível de voo 060, voo direto Coral, Eco Papa Serra. Coral, Papa Serra. Coluna 621 estabilizou. Firmo. Reduza para aproximação final e chame torre 1-895. 1-895, legal. Controle gol 1630, bom dia. 1630, acione identificação via chegada Mari, reduza para 250, nós deixe mantenha nível de voo 090. Via Mari até 90, reduz 250, não, torre. Canar 6250, desse mantenha 2000 pés, está autorizado a interceptar o localizador nesta proa e ele é sexteiro da pista no zero em forma estabilizada. Gente, autorizado, localizador na proa, deixa para 2650. Controle X, Papa Serra, solicita mudança de regra e seguir aqui 1000 pés no litoral para Valença. Esse é Papa Serra para mudança de regra? Afirmativo, estou seguindo a 1000 pés para Valença. Sete Papa Serra, regra de voo modificado aos 1259, desse mantenha 1000 pés, corredor Axé, reporte para Alda Barra. Recebe para 1000 pés, corredor Axé, para Alda Barra, é Papa Serra. Conselho 01, posso para 2000 pés, considerando a necessidade de estado? Série 01, inicialmente descida para 3000 pés, ajuste permanece no 019, livre da restrição de altitude em data. Para 3019, Rosélia 015, registro de dados. Minuto e meio. Para o Juliette Tango Zulu. Teste Tango Zulu, reporte rotatória visual com campo. Boa tarde. Chefe da Juliette. Alfa vai com a Juliette. Segue de ordem. Quando autorizado, cruzo o final da saída da 1-0 para interceptar esse trânsito do posto, Mike. Romeu, passando. Gente, aguarde a autorização, Mike Juliette Romeu. Iniciou a corrida 1-7, Mike Juliette Romeu. Negativo, aguarde. Ciente, Mike Juliette Romeu, ciente. Mantenha a posição e aguarde. Aguardando, Mike Juliette Romeu. Terra Charlie November, desse mantém nível de voo 050. O controle autoriza a proa de Simbra por Costera 01, faz as informações. Principal devido à performance será PTI do 1. É o nave do Oceaneer, vai iniciar o pushback no 02. Terra 01, aguarde para voar Simbra, está autorizado de vir. Reporte para o controle alterno. Autoridade de juiz apontará para o controle alterno, Rosélia 01. Até o meu Golfo se afaste agora para o litoral sul de Salvador. Para o litoral sul, vai afastar-se. Ativo. Canar 6250, chame torre 1-8, decimal 95. 1-8, obrigado. O meu Golfo fique nas proximidades do bairro de Amaralina, aguardando a autorização do controle para retornar a região do sobrevivo. Ok, vai aguardar a autorização. Só para informação, vamos manter 500 pés, tá? Não interfere com o tráfego. É necessário que você faça para o litoral sul de Salvador agora. Vai passar, então, agora. Rotatória, como? Frete à vista, Juliette Tango Zulu. Frete Tango Zulu, chame torre 1-8-395. Obrigado, cara. Ingressa... Juliette, portão 04, agilizando. Certo, portão 04, 64. Quando você não vem, eu tenho que funcionar. Toneio 21, Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, mantenha-se da Juliette, Toneio 21. Oceaneer 6311, na escuta? Prossiga. Aeronave da Gol parqueará no 04, após livre no 02, chame táxi, agilizando. Após o gol no 04, vai iniciar o pushback, agilizando, 6311. E a Charlie November vai manter qual velocidade? A máxima que consegue manter? Até condições de incrementar o controle agradável. Quando a 630 reduz a 240 nós, desse mantém nível de voo 060. Tá, Charlie 90, Sofia. Autorizado descida para 3 mil pés, Serra Carne, novembro. A aeronave da companhia vai aguardar na Juliette o pushback do seu portão. Pode faltar Serra, tem frequência livre para autocoordenação, chame o controle e regresso. 630, desse mantenha nível de voo 050. Hotel 050, voo 630. Com 99, altímetro no 099. Tango, Zulu. Sete momento está livre o cruzamento, agiliza na medida do possível, reparte livrando. E autorizado, cruza a pista para interceptar a estrada do corpo da presente, Mike Juliette Romeu. Vídeo sobrevoo da base, autorizado, autorizado, reparte livrando. Portada livrando, Mike Juliette Romeu. Clã 6250, solo 04, livre à direita, solo 121, decima 1. Costera 01. Ok, tá normal, tá normal. Autorizado regressar para o local de sobrevoo, até o meu Gol, 500 pés na escuta do controle, grato pela colaboração. Sera 01, está visual? Visual no momento, sou Sera 01. Aproa de Simbra, desça e mantenha no 1700 pés, por Sera 01, aguardando transferência para a torre. Para 1700, por Simbra, por Sera 01. Gol 1621, ingresso a Juliette, portão 09, fica atento a aeronave da companhia que efetuou pushback no 09, deixando o portão livre. Juliette 09, atento a companhia. Chile 6250, Alfa, reporte antes da Juliette. Autorizado 2000 e aguarde autorização para o ILS, Serra Charlie November. Sera 01, agora com a torre, 1-1-8, direção 95. 1-2-9-5, torre, com Sera 01. Pode Sera 295. Sete, Romeu, prossiga. Romeu 44500, AGL com 2 no PLB, cruzou o aeródromo, interceptando a estrada do Coco, rumo à Praia do Forte, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, mantém-se em condições visuais do litoral norte de Salvador, reporte a 20 milhas. Reportará 20 milhas afastado, Mike Juliette Romeu. Já vale November e está efetuando desvios? Está efetuando desvios? Já vale November? Está autorizado ILS XA da pista na zero, informe estabilizado, Serra Charlie November. Quando 630 dessa via para 3 mil pés, ajuste 1-0-9. Via 3 mil pés, 19, 630. Salvador, bom dia, TAM 3859, vai curvando agora à direita, na Arbor. TAM 3859, bom dia, contato radar, suba e mantenha nível de voo 340 via Arbor. 340 via Arbor, TAM 3859, quando possível, direto Arbor ou Elefant. TAM 3859, autorizado Elefant. Autorizado direto Elefant, TAM 3859. Voo no 630, mantenha presente proa, limite ao localizador. Mantenha proa, limite ao localizador. Autorizado o táxi até o ponto de espera. Torre 18 decimal 95, ajuste 10, 19. Confirmando, gol 2095, táxi até o través do portão 62. Através do 62, gol 2065. 230, conforme solicitado. Mantenha presente pro limite ao localizador, em descida para 3 mil pés, gol no 630. Desce para 3 mil pés e ataca com a linha 230. Em redução para 200 nós, gol no 630. Ok, reduzindo para 200 nós. Passa no 930 com ele, pode ir ao sul de Duna, mantendo 500 pés, não interfere com a sua aproximação. Delta L9, ele copiou a informação de tráfego? É negativo. Agora com a torre 198, decimal 95. 1895, Delta L9. Bom dia, Charlie. 2714, a linha decola da 10, vento 170 graus com 8 nós. A linha decola da 10, a partir da 0, 2, 4. Bom dia, bom dia, papapá, Sierra Charlie November, reporte o externo. Para passar no externo, o Charlie November, tem informações e solicitar o cancelamento para seguir visual para o Unifest. Gente, vamos para o cancelamento. Bom dia, 6362, 6311, Ocean Air Front, 10. Bom dia, 6311, ali mantém no 0. Mantém 6311. Realizador, gol no 630. Gol no 630, eu gosto de transferência de comunicações.